As pessoas da Rua Alfeld. Entre a Rua Alfeld e a Rua Batista de Oliveira. A Rua Alfeld sempre foi um local de encontro de diferentes pessoas que por aqui transitavam. Esta rua, que é uma das principais e mais tradicionais da cidade, tornou-se calçadão em 15 de novembro de 1975, tendo sido convertida para uma área de pedestres. Na obra de Murilo Mendes, somos apresentados a um universo repleto de personagens que habitam esta rua e que aparecem em flashes da memória do poeta. Escrevo sobre a Rua Alfeld sem situá-la no espaço, ocupando-me somente com as pessoas que a percorrem. Nada a fazer, assim sou eu, ponho sempre em primeiro plano o homem e a mulher. A Rainha do Sabão reina sobre um minúsculo território, a Rua Batista de Oliveira, na qual desponta diariamente, sobre o talvez buraco onde se esconderá após ter recebido de seus súditos o tributo de alguns tostões. Ricardo, o amolador de facas e canivetes, vai girando sua roda de pedra, aquele grito estrídulo, música atual golpeia o ar. O farmacêutico Gregório, gordo, simpático, olhos piscosos, traz a barba loura, a guisa de uniforme, sua especialidade consiste em alterar ditos e provérbios. Por exemplo, numa mulher não se bate nem com uma tranca, quem dá aos pobres empresta ao diabo. Quem não tem cão, caça com tatu. Gato escondido com o olho de fora. O escrivão Jacinto, mesureiro, fértil em aféreses e apócopes, diante de certas notícias, particularmente as políticas, esfrega as mãos, exclama: bonito eutó, laranja da China, tabaco em pó. Murilo Mendes nos convida a percorrer Juiz de Fora com ouvidos e olhos voltados para a memória. Ele nos apresenta a Rua Alfeld e a Batista de Oliveira repletas de vidas que passam, com seus ambulantes, vendedores, barulhos e aromas variados. Neste momento, perceba a diversidade dos rostos e das vozes que vão passando.